Quem nunca perdeu alguém na vida não sabe o peso que a alma carrega. É um vazio que fica no peito, uma saudade que nunca sossega. São lembranças que voltam de repente, um cheiro, um sorriso, um olhar. A gente finge que tá bem por fora, mas por dentro só sabe chorar. Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é acordar chorando. Sente um aperto que vai sufocando. Reza pra que a dor um dia vá passar. Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é viver de lembrança. Guardar no coração aquela esperança de um dia poder de novo abraçar. O tempo passa, mas não cicatriz. Certas feridas não querem fechar. A gente aprende a sorrir com saudade, mas a dor insiste em ficar. As fotos guardadas num canto, as músicas que fazem lembrar. Cada detalhe vira uma história que o coração não sabe apagar. Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é acordar chorando. Sentir o aperto que vai sufocando. Reza pra que a dor um dia vá passar. Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é viver de lembrança. Guardar no coração aquela esperança de um dia poder de novo abraçar. Mas eu creio que um dia lá no céu a gente vai se reencontrar. E essa saudade que hoje é dor vai se transformar em paz no olhar. Quem nunca perdeu alguém não sabe o que é viver de saudade. Seguir em frente com essa verdade, que o amor nunca vai se apagar.